823, aqui é a meditação, estou vigilância, montanha nível 3280, entrada, chama em Brasília, 126, de palma. Thank you. 4, Montanha, Rio 3, 50, Chame, Recife, 1, 2, 6, decimal 8, 5, Alberta, 1, 2, 5, decimal 4, 5. Roger, Continental 07.